outra vez. Ó, dum, dum. É o pique novo, vai! Dum, dum, ó. Dum, dum. Dum, dum, ó. Dum, dum, vai! Dum, dum, ó. Dum, dum. Dum, dum, ó. Dum, vai! Muito bem, Orlando! E aí, meu querido, tudo bem, cara? Ho, ho, ho, ho, ho! Ho, ho, ho, chegou o tão sonhado 13º... Não, chegou o tão sonhado Natal, cara! E nós aqui do Benzima no Meião, esse programa familiar, esse programa que é embebido, né? Ele é endemoniado do espírito natalino, veio até você, veio trazer pros ouvintes, pro amigo ouvinte, esse... Já acelerado, né, os dois? Veio trazer pro amigo ouvinte o presente de Natal. E qual que é o presente de Natal, Orlando? Me explica. A gente vai assistir juntos um filme, né? A nossa companhia, pro momento que você mais precisar, ou seja, aquele momento que seu tio Bolsominion começar a falar merda durante a ceia, né? A gente tá te dando uma válvula de escape, um meio de escapar da quantidade de churume que vai sair por aquela boca. Exatamente, aquele tambor de merda, né? Aquela pororoca de cocô e churume que é a boca do teu tio Bolsominion, você vai estancá-la com uma surpresa, com uma coisa que é diferente, né? Que a gente nunca tinha feito aqui no Benzinho do Meião. Dá a impressão que a gente tem há anos esse programa. Que é uma faixa comentada de um filme. Como que vai funcionar? Vai ter uma marcação e você vai, na hora que você... dessa marcação, você vai dar um play lá no YouTube. E daí você vai ouvir eu e o Orlando falando ao mesmo tempo com o filme. Ou seja, é como se você estivesse sentado aqui no sofá de casa, com uma pipoca no colo, Orlandinho de um lado, eu do outro, Tupi no teu pé, e a gente comendo uma pipoquinha e falando merda como se não houvesse sistema judiciário no Brasil. Exatamente, e inebriados, né? A gente já queimou a largada, né? Tipo, já estamos entrando de férias, hoje é o último benzina do ano, então já queimamos a largada. Eu daqui até o dia 7 eu não sou ninguém. Exatamente, nem lembro o meu nome. Nada, pode me chamar de Judite. Mas então tá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma contagem, né, regressiva, eu vou fazer a contagem e só pra esclarecer as pessoas que, os amigos ouvintes, que às vezes tem uma, né, uso excessivo de psicotrópicos, às vezes tem um pouco de confusão mental, então eu vou contar até 3, vai ser 1, 2, 3, e no 3, e não no já, no 3, você clica no play do seu YouTube. Você tá explicando pra mim, né? Não, também, né, cara? Porque você é mais um dos nóia que tem um pouquinho de confusão mental, né? Tá certo. Vamos lá, então? Depois a gente vai falar melhor sobre o filme, né? O nome do filme é o Natal Negro, né? Vamos introduzir pras pessoas que filme é esse, né, cara? Isso, vai ter link aí no post, com certeza, né, pra facilitar pras pessoas, é óbvio. O filme é o Natal Negro, que eu achei um nome horrível, né, um nome racista pra caralho. Não, mas é porque é uma... depois a gente vai falar disso no meio do filme. Eu não assisti esse filme, eu assisti o comecinho e... Eu também? Eu falei, não vai dar, eu não vou conseguir assistir esse filme duas vezes pra poder fazer essa porra. É muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Então, a gente vai assistir pela primeira vez juntos esse filme. Mas eu já percebi que no começo do filme eles dão outro nome pro filme, não é Natal Negro. Pode crer, cara, não é Natal Negro. Acho que é Natal Sangrento, né, cara, uma coisa assim. Qualquer coisa assim. Então é importante salientar que o filme foi escolhido de maneira arbitrária, né? Alguém digitou lá, filme bosta de Natal no YouTube, o primeiro que apareceu clicou. Então é a partir desse que a gente vai... Vai ser uma surpresa pra gente. Vai ser tipo um react também, porque isso. Eu também tô surpreso. Né? E a tradução original, né? Dublagem original da Herbert Richards. Exatamente, dublagem original. E dublagem, assim, não é original, é sensacional. O engenheiro de som que fez essa bosta tá de parabéns. Porque às vezes tem uma cena que a menina tá lá do outro lado da casa e parece que ela tá falando no ouvido, cara... Cara, vamos dar play logo. Uma merda. Vai. Lá. 1, 2, 3. Um filme Funding Association with Vision 4 presentes. Ah, não, mas é Black Christmas. Mas foi traduzido como Noite do Terror, tá ligado? Parece Black Sabbath. Eu acho que é uma referência ao Black Sabbath. Até a fonte pode é bem parecida. Oh, Olivia Hussey. Ela é... Caralho, você sabe quem é? Ela é filha de um tenor argentino, não é isso? Se... Não, mano, peraí. Se for a mulher que eu tô pensando... Ela dublou vários jogos do Star Wars. Ah, é? Não sabia. Essa eu não sabia. É. Sério mesmo? Tá de parabéns, então. É, só que Star Wars eu sei, né, cara? John Saxon. Quando você era criança, cara, você ia assistir filme com teu pai, com a tua mãe, eles ficavam lendo o nome dos atores em inglês só pra tirar onda que falava inglês também? Não. Meu pai fazia isso pra caralho. É uma tradição da sua família só. Porra. Não, cara. Eu pensei que era universal esse negócio. Não. Nunca fiz isso, não. Até porque nesse momento a gente tava correndo com pipoca, a gente não tinha... Vai começar uma porra, sim, tá. Sei lá o que, corre! Aí todo mundo fazendo fila no banheiro, aquelas coisas. Aquela logística atrasada, assim, né? Ah lá, não é Betty. Estúdio Áudio Brasil, anota. Estúdio Áudio Brasil. Letrinha grega ali, é a Irmandade, né, provavelmente. É. Eu fico pensando nas pessoas gravando esse som, né, na dublagem. Pode crer. Esse burburinho, isso. Né? Eu sempre... Podia fazer uma experiência um dia, né? Pegar todo o pessoal do Mocó lá e gravar burburinhos... Pro Benzinho. Eu queria ser aquele cara que, na dublagem, ele fala, ele roubou a bicicleta é minha, esse carro é meu, saca? Pode crer, o cara, a voz que se exalta no meio ali, né? Cara, olha só, essa cena eu assisti, eu fiquei meio bolado, porque isso aí supostamente, tudo indica que é um filme de spree killer, é serial killer e tal, né? Pode crer, vai. E esse é o POV do serial killer, né? É igual tu fica imaginando a pessoa andando. POV. Quem manja. Olha só, tu imagina a pessoa andando desse jeito, vivendo desse jeito, tá ligado? Não, o cara tá alcoolizado, né? Exatamente. Tu vai olhar pra fora e ela... tem um maluco muito drogado lá fora, brother. Tipo zumbi, tá ligado? Olha, parece que é como se ele estivesse inclinando a cabeça ali, né? Ó, oh, é a... A Lois Lane! A Lois Lane. Caralho, mano! Vai aparecer o Superman nessa porra. Ó. Olha esse corte. Pegou esse corte? Muito bom. É tipo o cara andando de costas. É, não. Ele tá batendo uma ventania nele aí, fera. Bateu um sudoeste nele, que é foda. Bateu um minuano nele, que ele não tá se aguentando em pé. Na verdade, toda a história, assim, é muito aleatória. Era um bêbado que vai entrar na casa das mulheres e vai matar todo mundo. É isso, né? Tipo, não tem nenhuma... Não tem sentido o filme. Ah, isso é mentira. Bêbado, do jeito que ele tá, ele não ia subir essa porra, não. Subir esses madeirites vagabundo. Não, aí, não, isso aí é efeito especial, cara. Que voz é essa, mano? Pô, maneiro visual do fera eu aí. Eu só acredito vendo, né? Fazendo referência ao Silvio Santos. Olha, bom visual do cara, maneiro, hein? Não. Vou te dizer que tem alguns guris ali na Federal que se vestem assim, cara. Puta merda, cara. Assim, é uma fraternidade, tá? Esse pessoal tem tudo 20 e poucos anos, né? É, teoricamente. Não, galera tá um... Aquele ali é o professor, né? Não, não. O professor que... Essa galera tá meio passada no álcool aí, né? Tu tá ligado que essa atriz que fez a Lois Lane, ela é muito conhecida nos Estados Unidos porque ela teve um ataque, né? Teve um acesso, né? Tipo, uma crise... Ela ficou internada no manicômio um tempo e tal. E sério? É muito... Não sabia disso, não. Ela, naqueles desenhos, tipo Family... Tipo Britney, assim? É, mais ou menos isso mesmo. Saiu quebrando a porra toda e tal. Só que, cara, essa mulher, ela é mó ativista política... Era, né? Ela morreu, faleceu esse ano, se não me engano. Ela era mó ativista política foda, cara. Tipo, ela chegou a acampar com indígenas pra proteger terra de indígena e tal. Dá a impressão que ela tá falando com a gente, né? Eu não sabia disso, não, cara. É. Mas botaram uma voz de muito novinha nela, né, cara? É, mas eles são novas no filme. A diegese do filme ele é uma fraternidade, né? Universitária, né? Deve ter todo mundo... Sim. 18 anos, 19. Nossa! Tchau! O som tá do lado, né? Pode crer! Essa engenharia de som, meu Deus do céu, cara! Me arrepia, cara! E esse lenço no pescoço aí, bem, bem típico, né? Do momento histórico. Uhum. Qual é, mãe? Não tô bêbado. Quantas vezes você já falou isso, hein? Qual é, mãe? Não tô bêbado. Jogaram bebida na minha roupa, isso que eu tô fedendo. Teve uma briga, eu apartei uma briga, mãe. Por isso que... Eu sou um herói, mãe. Me abraça aqui, mãe. Olha lá, ele tá tremendo, cara. Isso aí é droga, cara. Isso é pedra. Não, isso aí é frio, cara. Mas pode ser também. O cara tava no Natal, né, no Hemisfério Norte. Ah, mas ele tá muito doido, olha isso, cara. Pega esse casaco. Caraca. Eles estão na porta. Ó. Tá vendo? Tá vendo? A voz da mulher tá lá no fundo, mas tá do lado aqui. Você é mesmo desgraçada. Cara, acho que rolou um erro de continuidade aí, hein? Cara, o erro foi ter posto esse filme no ar, tá ligado? Não, olha lá, ó. Ela tava com dois botões abertos, tá? Com um botão só agora, ó. Tá ligado? Ah, mas ela pode ter abotoado porque ela tava, mas... né, psicologicamente falando com a mãe e ela falou, porra, tô com os peitos à mostra. Não, mas cara, você não faz isso. Você não faz esses cortes fora de cena. Daí... Não, beleza, você não faz, mas... mano, pega esse filme, cara. Olha essa bosta que é esse filme, cara. Cara, mas ela... É Sharon Tate, né? Não. Não, não é Sharon Tate, não. Sharon Tate foi que morreu. Olha lá, abriu de novo. Olha lá, abriu de novo. É, que na verdade aquele botão tá frouxo, cara. Tem que costurar, tem que levar na costureira esse botão aí. Não, cara, isso é erro de continuidade. Deve ter feito dois takes. Sentiu que ela vai ficar sozinha. Deve ser ele. Olha o casaco estiloso. Essa... Você viu, tipo, duas mãozinhas assim, usando assim, né? Eita, quem que é? Caralho, maluco. Tá saindo gente até do bueiro. Pois é. Caralho. Botou no vivo a voz, pelo jeito. Né? Que isso? É o Pato Donald tarado. Não, Félix. É o Pato Donald. Que absurdo. Caralho, que coral mormon. Shhh, para, peraí. Sabe quem que é, cara? É o Pato Donald, cara. Não, é o Felipe Gringo, tá ligado? Caralho, verdade. Felipe Gringo falou, eu amo Bolsonaro, eu sou super hétero. Peraí, cara, peraí. Eu gostei de falar... Que isso, cara? Caralho, mano. Que merda, cara. Seu clitóris, neném. Caralho, que merda, cara. O que a gente se meteu? Falta mais uma hora e meia de filme. Você quer meu pau gigante? Como é que o resto das pessoas estão escutando isso? Ela tá no Viva Voz, né, cara? Não tá no Viva Voz, cara. Eu sei que não tem, né, cara? Ó, todo mundo escutou. Hã? Todo mundo chocado ali. Meu Deus do céu. Que caralho! Nossa, que erro, meu irmão! Caralho! De que ano que é esse filme? 74? É. Cara, a Sharon... Essa mulher do Superman... A Lois. A Lois Lane, ela já tinha aí acho que uns 30 anos, cara. Fácil. Qual o nome dela? Caralho, mano. Não é minha culpa ela ser uma virgem profissional. É Margot Kinder. É isso. Caralho, mano, chegou a catifunda ali, tá ligado? Da escolinha do professor Raimundo. Que merda, cara. Cara, essa mulher, ela tá me dando um problema, cara. Eu tô chapado demais pra entender. Porque ela, hora ela parece muito nova e a hora ela é muito velha, tá ligado? Depende da luz. Cara, você que tá doidão, cara. Não, mas ela é jovelha, tá ligado? Ela é a falsa nova. É, jovelha, jovelha. Jovelha. É. Uma coisa que me assusta é pessoas que falam sozinha em filmes, assim, ou em novela, tá ligado? Ah, cara, mas é... Então a gente já excluiu que os assassinos é uma pessoa que realmente veio de fora da casa. Não é a Barra Funda, não, não é. Barra Funda, não, Catifunda. Catifunda. Barra Funda. Falando aí, que o negócio tá difícil. Pega o quadro lá atrás, cara. Pega o quadro lá atrás. O papel de parede em si, cara. Caraca, é uma questão. Cara. É, o gato tá no si, qual o problema? Não, é o gato? Pois é. Satanás, é você? É outro gato. Lembra disso? É outro gato. Erro clássico dos filmes, né? Vou investigar. Eu já tinha saído correndo do quarto. Não, irmão, é... Ou pegava um pedaço de pau e já chegava acelerado, não, né, cara? Não, cara. Bom, se eu fosse uma jovelha dessas, eu... Cara, metade dessa... É sempre muito bom nesses filmes ficar olhando pros figurantes, tá ligado? Sim, pras pessoas que não estão no foco, né? É, muito bom, porque figurante sempre faz merda, cara. Sempre faz merda. É impressionante. Ele tá sempre desatento, né, cara? É. Ele tá tipo ali, mano, tomara que isso acabe logo. Ou, né? ele tá muito empolgado, tá ligado? Tipo, se empolgar demais pra cena. Quer brilhar, isso, né? Isso, isso. A voz realmente tem um eco muito bom na casa, exceto quando a menina grita quando tá morrendo, né? Exatamente, a não ser quando o cara mata a mulher com as próprias mãos ali. É. Ah, mas eu pensei que era uma irmandade, mas as meninas foram embora? Não, elas estão subindo. Ah, elas foram pro quarto, isso. Pode crer. Vai puxar vai puxar a bebida dentro do livro. Tá, ah, porra, que óbvio, né? Mas cheio de bebida fora, por que ela vai fazer isso? Sem sentido essa cena? É porque, tipo, ela deve ser uma espécie de... Sei lá, de governanta do rolê, né? Ela não pode beber na frente das meninas, eu acho. Sei lá, acho que não faz sentido nenhum. Acho que eles escreveram o personagem. Caralho, mano, por que ela faz essa cara pra beber, mano? Deve ser muito bom esse gole aí, cara. Caraca. É o colota de cinema, né, cara? Que é a pessoa que tem um deleite, né, bebendo. Pode crer. Demais comigo. Já tava muito chapado aí, já. Esse não foi o primeiro gole, não, com certeza. Não, já chegou ruim. Pega a estampa desse sofá. Essa menina tem 20 anos. Porra, 20 anos, nem a carteira de motorista dela tem 20, cara. Cara, eu fico imaginando o cheiro dos ambientes que eu vejo, sabe? Ah, total. Você deve ter um cheiro, sabe, ácaro até o talo aí, né? Tô treinando. Atleta. É, ele joga futebol pela universidade, né? Com certeza. Ih, rapaz. Vai tomar o pé na bunda, e vão terminar. E você já teve esse rolê, né, cara? É, cara, eu sou um desquitado, esquece disso, né? Todos os meus desquites começaram assim. A gente precisa conversar pessoalmente. É, agora eu não queria ser grosso, né? Quando a menina engatilhou que vai dar... Ai. Eu te amo, eu sei. Puta que pariu. Ah, eu nem falava, nem precisa vir, já tô sabendo. já me liguei. É, não, não, pô. Vamos, né? Baile que segue. Cara, isso sempre me intrigou quando era moleque. Essas sequências onde não tem a dublagem, saca? Pode crer, que muda a voz, é. Né? Tipo, quando os caras cantam, assim, como... né? Tipo... Quando num filme americano, por exemplo, tem um ator chinês, por exemplo, e ele fala chinês no meio do filme. Ele tá falando com uma voz e daqui a pouco ele fala em chinês com outra. Nossa. Porra, isso me assustava, cara. Caralho. Se tiver goró ali... Vai ter goró, com certeza é goró. Caralho! O ladrão da caixa d'água ali é uma garrafinha, né, cara? Caralho, cara, tá escovando o dente com uísque, mano, é isso? É isso. Caralho, essa mulher é do baco. Caralho. As pessoas desse filme são todas desprezíveis, tá ligado? Não tem uma opção. São, cara. Tem mais o que morrer esses mano mesmo, cara. Não tem o que salva. Ih, é claro. Eu tava confundindo essa aí com a que foi atacada lá. Não, a que foi atacada... Eita, caralho. Era a Jovelha lá que você falou. É a Virgem Profissional, como disse a outra. Virgem Profissional. Que isso? Vem cá, Tupi, fica aqui do meu lado. Tupi está do meu lado assistindo o filme. Assustadíssima. Porque, na verdade, ela está mais interessada em outras coisas. Pode crer. Grande Tupi. Uhum. Ó, pela diegese do filme, esse sujeito aí deve ter 30 anos. Pode crer. É, aquela galera tem 20, né? Esse aí tem 30. Esse aí tem 30. É, 35. Nunca fumou e nunca bebeu, né, cara? Não. Única festa que ele foi na vida foram duas, né? Enterro do pai e enterro da mãe. Caraca. Olha o naipe do sujeito. Porque as pessoas... Não... Ele não é só feio, né? Ele tá compenetrado em ficar mais feio ainda. Caralho, maluco. O nego foi filha da puta com o cara... Começou a agressão já, né, mano? A troco de porra nenhuma, né, cara? Um jovem revoltado ali, não. Um jovem do reggae. A filha dele é a menina que morreu lá, virgem profissional. Caralho! Ela mesmo. A voz do cara que botaram, brother. A voz do coroa é muito isso? Boa, cara. O teu brother aí, tem o naipe dele aí. Nossa, cara, com a criança no colo e... Caraca. A cara de desaprovação do pai dela. Mas que porra é essa dessa velhinha mostrando o dedo aqui? Olha ali atrás, mano. Botaram um cara com uma voz muito novo pra esse cara. O cara tem 30, né, brother? É. Amigo. Tipo, ela é a única que não é da zoeira, pelo jeito, né? Sei lá. É, não sabe. Pode ter um plot twist ainda aí, né? Será que tá rolando um clima? Ela... Nossa, ela tá super... Meu Deus do céu, que atuação bosta, meu irmão. Meu Deus do Sabia céu. Sabia que ia acontecer isso. Nossa, mulher. Nossa, ela cara. Ela odeia o emprego dela, ela odeia a vida dela. Ela é uma pessoa assim. O filme é muito triste, que é uma análise da vida dessa mulher, né, cara? Pode crer. A vida dela é muito triste. Caraca! Ela só suporta a vida por causa desses goró que ela Exato, deixa em privado. Cara, a vida. A vida dela tá muito triste, cara, porque ela abdicou de tudo que ela tinha pra cuidar de um monte de garotas que ela odeia, tá ligado? Exato. Oh, meu Deus. A voz libidinosa, né, cara? Oh, meu Deus. Meu Deus. A gente vai tomar um susto aí, mas não é um assassino, quer ver? Mas poderia ser, né? Ela só passou metade do batom, percebeu? Sim. Ela foi atrás do gato. O assassino tá vivendo dentro do... Pelo visto, tá vivendo lá no sótão, né? Pode crer. E a mulher? A Chloe? É, ela... Como é que... Ele tá comendo o quê, cara? Ah, cara. O cara faz jejum intermitente, né, cara? É atleta, tá ligado? O assassino. Isso. Ih, caralho. Pera aí, que essa parte é importante. Eita, não queria acabar... Ih, cara. Não, bicho, para. Psh, psh, para. Para, cara. Não. Não, para. Puta merda, bicho. Esquerdo macho. Caralho. Cara, esse cara conseguiu esse cara, eu falo isso exatamente agora, cara. Com esse cara de outro filme, cara. Boa. Só que ele não era escroto também. Tá? Era, sim. Será que era? Eu vou te falar o filme, deixa acabar essa cena. Mas é perigoso ele furar o olho merda, com esse queixo cara. Do cara, mano. Olha as merdas que ele tá falando, é metralhadora de merda esse cara. Toma no cu, fera. Foda-se, mano. É? Puta que pariu. Você é fã de Los Hermanos. Isso aí eu tenho certeza. Vai começar a tocar Los Hermanos ali, total. Quer ver? É o tecladista Los Hermanos. Antes de deixar a barba crescer. É. Foda-se. Foda-se. É. Fica aí tocando. Cara estranho aí. Meu pai sincero, foda-se pra você. Cara. Olha a casa do cara, mano. Ele é o Dave, 2001. Porra, irmão. Tua memória é de ouro, velho. É isso mesmo. É o David 2000. Caraca. Que isso, cara? Nossa, que erro, brother. Ela tava dando um goró pro moleque, é isso? Não, vários. Caralho. Oi. Ah, é o tarado. Calma, tu dá oi. Olá, Mili. Felipe Gringo. É. Você tem que votar no Bolsonaro. Caralho. Que porra é essa, mano? Um plot twist foda seria se esse filme for bom no final, tá ligado? Eu acho muito difícil. Não, a chance é mínima. Não, a chance é... Cara, esse cara que fez o 2001, maluco, ele voou todo o espaço com a carreira toda flupada, né, cara? Não, eu acho que o 2001 se passa depois disso, né, cara? Porque esse filme é de 74. Não, o 2000 é 69, pô. Não, é 2001, porra. Aí começou. Tem que acabar a PM. Esconder a garrafa aqui que chegou a patroa. Caralho, bebendo na delegacia, irmão. Você aí no. Fosse aqui no Rio de Janeiro, já tinha levado uns catiripapo seríssimo. Porra! Tinha tomado uma coronhada na nuca a hora que virou ali. Porra, tô ruim hoje. Cara, eu tô com muita... Na verdade, esse filme não é um filme de terror, né? É um drama, cara, sobre a vida dessa mulher, né, cara? É um drama de terror sobre a vida dessa mulher. Sim, cara. Eureka. Cara, onde essa mulher vai tem uma cachaça, cara. Uhum. E olha, voltou. Nath, que desgraçada na cabeça, né? Porra, beberam minha pinga. Nossa. Ela tinha 20 anos aí. É uma personagem de 20 anos, cara. Próximo. 20 anos, mas fuma desde os 8, né? É isso. Cara, é que nem aquele Malhação antigamente, né? Que pode crer. O garoto na oitava série com cabelo cheio de peito. Com cabelo cheio de peito, com peito cheio de cabelo, tá ligado? Cabelo cheio de peito. Marombadão, eu tô na oitava série, eu sou apenas um guri. Ou que nem o Matheus Nostergaile, que fez aquele. Quando ele fez Cidade de Deus, lembra? Pode crer. Ele faz o cenoura, novinho. Com um moleque de 16 anos, ele faz um moleque de 16 anos. Só vi ela. Olha lá. É o teclete dos irmãos, ó. Ah, o cara não é atleta, mano. Não. O cara é músico. Ele tava treinando. Ele tava ensaiando, né? Sim. E aí traduziram como treinar. Caraca, o cara tava treinando. Você vê que tá completamente desincronizado ali, né? Não. Ele tá tocando ou ele tá fazendo autorofilismo? Caralho. Nossa, mano, que porra é essa? Pelo amor de Deus, cara. Me respeita, sério. Caralho, que performance horror. Ele é muito ruim, cara. No 2000 funcionava porque ele tinha que ser apático, né? Pode crer. Mas ele é muito ruim à toa, cara. Pelo amor de Deus. Parece que ele tá tendo um ataque epilético, né? Caralho, que merda. Que merda, cara. Que merda. Caralho. Porra, esse cara eu também conheço, mano. É o Tchaikov do Star Wars, Star Trek, porra. Né? Pode crer. Acho que é ele mesmo. Puta que pariu, mano. Olha, imagina você entrar na delegacia assim, Orlando. Você ia tomar um pipoco no peito e voltava deitado de... costas, o cara já vai, meu irmão, pra começo de conversa, tira esse casaquinho de Liberace aí, vai. Se o Greenpeace pega você com esse casaco, ele tá morto, moleque. Não é o Tchekov, não, Não, mas ele é do... Não é do Star Trek, não. Pera aí que eu vou achar esse cara aqui. Por que tu fez aquela entrada, meu irmão? Qual é a tua? Acelerar os polícia, irmão. Cara, tu faz aqui no Rio de Janeiro, o cara entra na delegacia. Nossa, já, mano. Tão, matam ele, já plantam uma arma na mão dele depois, entendeu? Você tá de sacanagem comigo, não, mano. Não, no dia seguinte ele já apareceu como perigoso traficante, é morto ao tentar atacar a unidade da UPP. Esse é o Orlando dando informações objetivas. Meu santo Deus, cara. Outro adolescente aí. Exato. Foi muito Ai, chato. Cara, quem teve a ideia de ver esse filme, cara? Ela não tá legal, não, né? Porra, mano, eu não tô legal. Essa mulher já deu o que tinha que dar, cara. Já, porra, bota o toma uma casaquinho aguinha de madeira dela e joga areia por cima, cara. Toma uma aguinha, cara. Toma um Guaracamp aí. Pra dar uma acordada. É. Não, e o corpo da mulher tá lá em cima ainda, né? É. Que pesado, hein, brother? Mas foi de 0 a 100, né? Muito rápido. Pois é. Isso aí é o abismo do álcool, hein? Caralho. Assim, essa relação, esse desenvolvimento dos personagens é completamente desnecessário, né? Que essa mulher é uma pura caricatura, né? Ela é reduzindo a caricatura da... Como é que... A universitária, porra louca, mas que tem sentimentos, né? Tipo, aí tem a nerd, essa mulher provavelmente é que é a nerd, né? Esse é o gênio incompreendido, esquerdomacho. Gênio compreendido, esquerdo macho. É, ele é o feminista com queijo e piano. Olha só. Mano, olha o que ele vai fazer. Por quê? Porque ele errou. E isso não é dele, né? Dando a propriedade porque pública. Porque a mulher não quer dar, não quer deixar o neném nascer, cara. Não, porque ele é um merda. Agora ele vai colocar a culpa nela. Sim, a culpa sempre vai ser da mulher, né, cara? Cara, mas esse piano não é dele. Ele quebrando o piano ficou melhor do que ele tocando, perceba. Entrou um bicho aqui no estúdio. E o cara não tira esse casaco, hein? Não, mas... Deve estar um frio do caralho aí, né? Cara, se eu tivesse esse casaco dele, eu usava no verão, cara. No verão do Rio, né? No verão do Rio, porque esse casaco é fabuloso. Queria ver uma foto tua na Praia Vermelha com esse casaco, cara. Suando, tá ligado? Vermelho. E de sunga branca sem forro, tá ligado? De crochê. Porra. Que é isso? E crocs, gente? Branco. Caralho, que é isso? Não, acharam... Será que acharam? Vai morrer. Certeza. Vai morrer. Essa... Janice. O som dos cachorros tá em looping, né? Pode crer, é o mesmo som. É o mesmo som, tá em looping. Ó, tem um padrão. Ó. Só falta uma hora, Barba, de filme. Exatamente uma Não, hora. Tô firme aqui, mas já acabou o Gorel aqui. Eu tomei tudo na primeira cena. Eu tomei tudo antes da Chloe morrer. Queimou a largada, né? Mas tô bem ainda. Tô administrando meu... Tô melhor que a Lois Lane, né? Tô administrando minha paradinha aqui. Faz mal. Pra usar droga tem que ter saúde, né, brother? Meu irmão, quem fuma e guarda, fuma duas vezes. Esse cachorro aí, cara, procura tratamento pra eles aí, tá meio mal o cachorro, cara. Pode crer. Cachorro também tem 30 anos. Não. Mesma idade do cara ali. Cara. Ih, é o esquerdo macho. Eu não tô acreditando nisso, brother. Caralho, que filme. Ai, meu caralho. Pois, eles vão chegar depois do feriado aí. Vai tá zoado o cadáver, hein, mano. Todo mundo se importa muito. Aonde que ela tá, cara, que ninguém viu? Tá no sótão. Vai aparecer o mendigo dos mares, é. Caralho, mano. Será que o esquerdo macho que é o assassino? Será, mano? Seria óbvio demais. Mas não espero nada mais do que isso. Que obviedade. Ou eles vão fazer o seguinte, eles vão jogar com essa obviedade, porque deu aquele closezinho dele ali olhando pra casa, né? Uhum. Vão jogar com essa obviedade e aí ter um plot twist e falar, não, ele não é o assassino. Quer ver? Mas por que que ele teria matado a menina lá? Porque ele é esquerdo macho, cara. Tipo, só porque ele é Los Hermanos mesmo. Total. Nossa. Tu vê que ele liga logo depois. Como é que o cara tava ligando daí? pras meninas. Ah, não, não, mas ele tava ligando antes, né, cara? Aquele... Não, cara. A primeira cena... Que porra é essa? Você viu, cara, atrás? É o cara? É. Nossa, vai pro esquisito agora essa mulher, velho. Cara, olha o dentão dela, amarelaço. Porra, mas também, né, cara? só uísque e cigarro, olha. Isso é uísque e nicotina, essa porra, cara. Puta que visão, hein, irmão? Ah, soltou um. Ah, ele tá segurando um bagulho ali. Puta que pariu, cara. Caraca. Como que ela subiu? Ele ganchou na cabeça dela e levou ela. Só que o gancho... Foi direitinho, né? Porque normalmente só bateria de lado na cara das pessoas. Sim, ia dar um... A voz desse cara. Um manotaço nela e ela ia cair por essa escada. Caralho, mano. Pega essa lente Amber Vision do cara aí. O motorista do Uber já ficou puto. Não, mas sério, olha só. Como é que o cara ligou? Ele tava aí. A primeira cena do filme, o cara sobe aí pro Fóton, tá ligado? E depois que ele liga pras mulheres. Não, a primeira vez, ele vai liga quando ele tá fora. Não, ele tá fora ainda, mano. Tá fora onde, cara? Ele subiu... Gente do céu. Mas você tá braba, amiga? Matando os periquitos. Pois é. Cadê o corpo da mulher? Cara, não, a primeira cena do filme, Barba, é ele entrando pro sótão. É, pode crer. Pode crer. Ele ligou de onde? Ah, mas, mano, para de ser burro, cara. O cara tá mandando celular, né? É. Véio? Porra. Caralho. O cara puxou uma extensão pro sótão, sei lá. E como é que ele tocou, pô? A extensão é o mesmo número, cara. É verdade, eu sou burro demais, né? Cara, ele ia ficar esperando alguém puxar o telefone. Deixa eu lamber. Porra, cara. Não, ele tocou ali. Deixa conseguiu, eu te lamber. Ele conseguiu ligar pra casa, tá ligado? E ninguém vê. Ninguém vê. Ela, cara, tem um saco ali com a cara da Billy, não? Como é que é? Da Barbie. Olha o bigode no malandro. Pega o bigode do brother, mano. Muito bom. Tipo, parece Hermes e Renato, velho. E o casaco aí? Cara, que cena mal dirigida. Que horroroso, cara. Como assim que cena, cara? Não. Teve alguma boa até agora? Não, essa sequência aí é muito, muito louca, né, cara? Porque você em nenhum momento consegue ter a ideia de que eles estão... Fazendo uma busca, né? Eles estão sempre parados, né? Tá ligado? Tipo assim, que os cachorros são enferrados com cachorros. Tipo, não tem uma ideia de movimento, nenhuma ideia de busca. Saca? Pode crer. Muito mal dirigido. Se eu fosse dirigir esse filme, eu faria mais mudanças. Porra, cara. Se você fosse dirigir esse filme, cara, seria outro filme. Essa que é real. Não, a ideia não é das piores. Dá até pra fazer uma metáfora interessante da opressão, né? Do gozo feminino, tá ligado? Sempre dá, né? É o gozo fascista, né, que tá fazendo isso. Ó. Sim, é um monte de mulher, né, cara? E um cara escrotão. Ainda mais do que um cara, né? Porque tem o pianista lá, né? Quem que é Billy, mano? Não é ela, Billy? Ela é a Billy. Ah, pode crer. Acho que eles dublaram errado o gênero. Ligado? Pode ser. Mas com essa dublagem você não... Não tem nada certo nessa dublagem, essa que é a verdade. Eles pegaram meia dúzia de pessoas e botaram assim, vamos fazer essa porra aí, fala só... Só lê isso aí, só. Chaves é melhor que isso, cara. Pô, mas os bandos de Chaves são bons, pô. Ele vai ligar pro sótão. Cara, eu não tô entendendo onde esse cara tá ligando, né? Enfim, fora aquele Viva Voz, né, que rolou, né? Pode crer. Nada faz sentido, meu irmão. Aquele Viva Voz. Ó o cara passando. Ó o gato. Não, o cara descendo a escadinha. Pra esquerda ou macho? Agora essa menina vai pro esquisito junto com a Catifunda e com a... Não, ela é a principal. É o primeiro nome que apareceu. É o esquerdo macho. Pode crer, o cabelinho lá, né? É. Eu vou esperar mais só um pouco. Nossa, velho. Sou arrombado. Porque eu sou arrombado. Eu tô louco. O cara entrou na casa, foi dormir no quarto da mulher. É, até aí, sei lá, se ele tem... É a namorada dele. É, né? Se ele tem a chave e tal, pá. É. Caralho, ele é muito escroto. Mas é bem suspeito, né, cara? As duas mulheres mortas e ele aí dentro, de boa. Foi uma merda. Ele é careca, né? Não sei. Ele é. Porque eu sou um escroto, só por isso. Não mostrou o que eles acharam, né? Não, ficou óbvio que é a menininha. Caralho, cara. Caralho, mano. Você viu como é que é? Não, esse filme, na verdade, é uma denúncia. Isso, uma caracterização, né, do patriarcado, né, como do descaso, né, sobre o assédio, porra, sobre as mulheres. Tem um tarado que tá ligando constantemente pra elas e o cara fala, ah, mano, isso aí é um ex-namorado teu, a culpa é tua. É. Aí tem esse esquerdo macho aí, que ela não quer... Ela quer... Ela tá, né, ela reivindicando sua autonomia, né, corporal... E o cara não, ué. E o cara foda-se a Claire, mano. E a Catifunda lá ninguém vai saber porque ela falou que não ia tá aí, né, cara? Puta que pariu. Vai meter o papinho do vamos mudar de vida e casar. Caralho, foda-se, não, ela não quer, exato, cara, tá na perão. Hã? E esse close aí, vai? Essa aproximação, né? Isso aí. Seu merda. Arrombado. A poder ela pode, ela não quer. Exatamente. Bem observado. Eu não acredito nessa instituição. Pô, fera, o não tu já tem, agora corre porque tá chegando a humilhação. Exatamente, a humilhação tá pingando na área, cara, vai ser gol, cara. Tu já tá no chão, rastejando, comendo capim, cara. Esse mas cara... Quem que é esse cara aí, brother? Cadê o resto das meninas que moravam lá? Na hora que foi lá todo mundo pro telefone, não, brotou a gente até do bueiro. Agora sumiu todo mundo. Então, porque na hora que... Eu tive a impressão que elas saíram da casa. Não que elas subiram, tá ligado? Não, cara. Então, eu tive essa impressão, por isso que eu perguntei, né, pra onde se elas moravam ali, né? Ou isso, na verdade, pode ser um sonho da Catifunda. E porque ela odeia tanto essas meninas que ela quer que essas meninas morram, tá ligado? Se ela tá sonhando. E aí, no final do filme, é ela sorrindo, tá ligado? Por cada morte das crianças. Nossa, velho. Eu tô apostando essa teoria aí, hein? É tipo Lost, assim, né? Chegando no final... Mas é ela se rindo, assim, caralho. Pra cada morte. Sargento Nash. Pode crer, aquele John Saxon. Uhum. Procurando qual filme que ele fez aqui. Acho que eu fiz um filme. Eu acho que eu vi um filme de Far West com ele, cara. Meu velho. Peraí. Há muitos anos. Relação. Ele não fez o. Meu santo Deus. Nossa, que se eu tomo essa ofensa do meu chefe, nunca mais eu durmo. Eu vou te falar qual filme ele fez daqui a pouco. É um palavrão, né? Vou mandar essa pra você do Benzina. Ah, eu entendi, Orlando. É um palavrão, né? É uma palavra de baixo calão. Caralho! Meu irmão! Sua vadia cretina é pesada, hein, brother? Caralho! Até pra essa época aí ele já não era... Ele já quebrou a árvore de Natal, tá ligado? Olha a idade desse cara. Ele deve ter uns 50 anos aí, cara. O cara podia fazer um esqueleto do He-Man sem maquiagem, né? Com facilidade, cara. Caralho! Que não vai o quê, meu irmão? Vai tomar no cu. Exato, isso. Isso. Rala. Porra, Jesse, tô contigo. Caralho. Tamo junto com a Jesse, porra. Porra, caralho. Bota a moral no esquerdo macho mesmo. Rala. O mesmo cachorro que tava latindo aquela hora tá latindo de novo. Esse cachorro tá seguindo as pessoas, né? O cachorro que é o assassino, tá ligado? Peter tá nervosa. Cara, qual o nome disso que fala? Esse barulhinho de passinho, ó. Poc, poc, tá vendo? Como que chama? Tem um... Sonoplastia? Não, mas tem um outro nome pra isso. O pessoal faz isso no cinema. Sabe qual filme que esse cara fez, mano? Operação Dragão com o Bruce Lee. Caralho, hein? Eu assisti esse filme umas 10 vezes, cara, quando era criança. Eu nunca tive muita fascinação pro Bruce Lee, não. O cara tá vestido com roupa que fãs de Los Hermanos facilmente usariam, não, cara, perceba. Não. Os homens se vestem como Los Hermanos. Isso é bem sintomático, bem simbólico. É uma denúncia. É isso, tô falando, cara. Que cara tem na cintura ali, cara? Ele é... Técnico da telefonia, né? Técnico em terra. Isso. Por quanto? Mais ou menos. Tá ligado quando você vai falar alguma coisa e o arroto vem assim... Por quanto? Ele quase vomitou, tá ligado? Só que é fluxo, caralho. Só que quando voltou ele tava muito empolgado ainda, tá ligado? Quando? Mais ou menos. Meio assustado, tá ligado? Tem que tratar esse refluxo aí, irmão. Caralho. Como assim? Caralho, maluco, esses caras são muito escrotos, bro. Caralho. Isso foi uma denúncia, cara. Tem que tratar esse refluxo. Sargento Refluxo, vai lá. É a catifunda. Olha, ó, o cara descobriu. O cara vai falar, caralho, telefone tá ligado ali no sótão, porra. Não, não, não. Só tem dois telefones na casa. É na sala e aí no corredor. Caralho, mano. Tem um no sótão. Aí, ó, aí, ó. Da onde que ele tá ligando? Percebeu da onde que ele tá ligando, meu irmão? Esse cara obviamente vai morrer. O técnico ali ou não, o refluxo? Não, o técnico não vai aparecer mais não. O outro. Olha o esquerdo macho. O queixo desse cara pode, cara, pode machucar alguém, velho. Sério. Cara, ele tá muito... Como é que não furou o olho da garota até hoje, né? Ele, mano, tá muito fudido. Caralho, que mudança de clima total, né? Pois é. Ela tava rindo há 5 minutos atrás. Ela tem 20 anos, essa mulher. Sempre bom lembrar disso. Tu tá ligado que quando teve Curtindo a Vida Doidado, todos os personagens, todos os atores já tinham 30 e poucos anos quando fizeram os personagens? Pode crer, pode crer. O Matthew Broderick, ele queria... Inclusive a namorada dele, né, cara, que mais parece novinha assim, ela também já não era adolescente. Cara, o Matthew Broderick, cara, ele era um estudante de 15 anos no filme, cara, tá ligado nisso? É. Não, todos eles estavam mais ou menos na mesma faixa etária, 15, né? 16 anos, cara. E todo mundo com 30 e pouco, tá ligado? Absurdo, brother. Não, eu lembro que quando o filme tocar disso, eu já era um pouco mais velho, cara. Fiquei pensando nisso, falei, caralho. Será que ela vai pro estranho agora? É que ela vai deitar no esquisito? Deitar no esquisito. É esquisito, vai pro esquisito. O quê? Também não entendi. Doideira, né? Skybrew. Caraca, que bizarro, mano. Não, em termos de, assim, em termos de construção de clima, né, eles conseguem pegar, eles tem uma coisa meio, uma influência meio psicose aí, né, da psicose, fica claramente isso. Pode crer. Com essa, pode crer. Até essa coisa do POV, né, tipo, tem isso. Porque psicose, né, é notoriamente conhecido por isso, né, só que é bem, sim, feito. A diferença é essa. Só que é Hitchcock, né. É isso, né, tem uma certa diferença desse ator, desse diretor que a gente nem sabe o nome. cara tem asma, né? Você percebe. Ele... Um lá, no final vai ser uma luta, né? Do refluxo contra o asma. Cara, eu acho que unicórnio. Você tá doidão, né, cara? Já tem um tempo. Eu já não entrei legal nesses filmes, não, hein? Falar. Já entrei bem, né, cara? Já entrei em outra velocidade. Opa! É asma. Que grito foi esse? Asma. Tá tendo pesadelo. Asma. Nossa, velho, que óbvio. Como é que ela conseguiu escutar essa mulher tendo uma crise de asma e não escutou outra morrendo lá em cima gritando aquela vez? Da mesma forma que as meninas ouviram o telefone da Viva Voz. É verdade, é. Ó, o estranho, velho. O esquisito. ou o fumo. Como pode ser esse cigarro que tu fica fumando o tempo inteiro. Mas quem sou eu? Não sou médico pra falar nada, né? Ih, não. Vou lá ver o coral. Cara, é uma coisa que eu não suporto. Coral de Mormon, cara, lá. Cara, uma coisa que eu não suporto é coral, cara. Cara, tem que abrir teu coração pra novas experiências, cara. Sério, eu vou abrir minha porta. Cadê o assassino nessa hora, né, cara? Eu vou abrir minha porta pra ver isso aí. Deus me livre, cara. Cadê o assassino com uma foice nessa hora pra foiçar essa criançada? Peguei pesado também. Pegou, mas pegou, cara. Retiro o que você disse aí, cara. Eu não quero que nenhum assassino foice as crianças. Foice é um verbo? Aí é chato pra caralho. É foice de ir, né? Eu foice, você foice. Nós fomos todos. Uma aguinha gelada já resolveu esse problema aí. Uma mangueirada, tá ligado? Nesse frio aí, cara. E você já... Olha a cara de desconfortável dela, cara. Cara, eu ia sair gritando do jeito que eu tô agora. Eu ia sair gritando, rala, rala, desgraçado. Mande aqueles vap de lavar carro, tá ligado? Uhum. Chua! Dá aquele risco na criança. Rala! E não voltem mais aqui! Todos os vizinhos olhando pra janela. Porra! Isso aí, o louco, tá ligado? De cueca, de sunga branca sem forro, tá ligado? Esse frio do caralho. Cuequinha branca, né, cara? Sem forro. Camiseta de vereador. Manchada. Um chinelo de... Cada tira do chinelo de uma cor, tá ligado? E a tupi não, latindo atrás. Tá puta, né, a tupi já estaria, né, nesse momento, pulando na porta. Mordendo, nossa, né? Caraca, a Lois Lane vai pro azedo agora. Vai, vai. É, já acabaram o cachê dela, né? Ó, o que que vai acontecer com aquele unicórnio ali? Ela não é... Ela não consegue ser uma boa atriz, porque ela tá... Tu vê que ela não consegue disfarçar o sofrimento dela, tá ligado? Ela não consegue disfarçar a dor, é, né, isso, cara? Caralho, mano. Tô com um pouco de medo, na real. Ela não vai ouvir porque a criançada tá apavorando. É, porque... E não gritou. E não tem sangue também, essa mulher. Agora tem, mas é cor de rosa. Essa estética de cristais, muito anos 70, né, cara? Nossa. Cara, tem uma caveira no, né, quarto dela. Nossa, é muito ruim quando os caras querem ser poético, né, cara? E acaba sendo poeteiro, né? É muito mal dirigido. Nossa, brega pra porra. Ó, personagem nova aqui. Tem um cara de... sunga branca sem forro jogando água em todo mundo. Com uma cadelinha branca latindo atrás. Pelo amor de Deus, ele está possuído pelo demônio. O maluco do vaporeto. É isso. Não é dar dinheiro, tá reforçando maus hábitos. Já chegou a substituta da Catifunda. Ah, eu não vou. Todas as unidades. Fonte Norte, ele falou? Uhum. Eu entendi Fonte Nova. Caraca, como é que era? Porra. Caralho, esse maluco é... Nem todo herói usa capa. Oh, meu Deus, Brian! Não deu tempo. Ele usou a mesma expressão que o esqueleto lá usou, né, cara? Esqueleto, o fã de Dois Hermanos. Isso. Agora ele vai ligar. Pega ele. Ah, não. Esse cara é muito sedutor, né, cara? Pega esse olhar. Nossa, canalhão, né? Canastraço, assim. Nossa, a mãozinha. Reconheceu, sim. Olha aqui, que errado. O cara ligou de outro lugar. Ficando louco. Cadê esse cara? Tá tirando a roupa, tá ligado? Tá tirando a bunda pra fora lá, mano. É um crossover com Família Buscapé ali. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Cara, essa delegacia é a pior delegacia de todos os tempos, né? Nego entra com o pé na porta, porra. Deu tiro no PM. O Zé Buscapé esculachou no PM ali, cara. O Zé Buscapé esculachou o PM. Porra. Cara. Eu pensei que ia sair da camisola que ia deitar no esquisito antes, cara, mas tá firme. Não. Aham. Uhum. Porra. Tô falando que eles iam jogar com esse óbvio. É, pode crer. Mas o cara tá ouvindo eles falar de certo. É. Só que aí tem o cara. O cara ligou lá do outro lugar. E... Não, mas lembra que falou que tem outro telefone na casa? É, mas os caras localizaram que era lá no parque, né? Lembra disso? Pode crer. É porque o cara já vem ligando pra elas antes disso, né, acontecer. Lembra que no começo lá ela fala, ah, é ele de novo. Não, então, mas... Agora, o cara ligou de um lugar bem longe, entendeu? De um parque. Uhum. Sacou? Sim, pode crer. E aí, mas o cara tava ligando lá de cima, né? Porque logo depois ele tava lá em cima. Se ele ligou, correu pra caralho, subiu na casa, ninguém viu. Não, eu falei que o cara é atleta, porra, né, cara? O cara tá fazendo jejum intermitente, pá. É o Peter. Pô, maluco. Puta. Ô, Peter, você é chato pra caralho, irmão. Já era esse namoro, velho. Na moral. Aceita que dói menos, brother. Não é um bebê, cara, é um feto. São coisas diferentes. Nego, cara, esse filme é de 74, o nego fala isso ainda hoje. É, mano. O cara é nascituro, porra. Puta merda, fera. Caralho. Não machuque o bebê. Machuque o bebê. Nossa, cara. Caralho, que filme ruim, caralho. Esse cara é o mais incompetente do mundo também. Ele não faz nada, ele não consegue nada. Ele sai de nada. Se você pro céu liga pra lá o refluxo aí, fala, meu irmão, bota outro aí no teu lugar que tu não consegue... Bota, curta. Tu que não consegue arrumar, tu fica andando aí... Tô merda, cara. Tá perdido aí, cara. Porra, eu aqui com refluxo fudido, cara. Porra, véspera de Natal, tô aqui me fudendo... Eu sou meio estranho, meu. A outra ela sabia já? Era um artista. Ele é meio nervoso. Não, mas você não pode matar o bebê? O cara tá de peruca, mano. Ele tá de, tem um corte que chama, fala isso, é o Curbone, uma coisa assim, não é? Não tô ligado. Que o cara, ele... Que eles fazem? Ele, o cara que é careca, assim, no meio, ele deixa só um dos lados... Ah, pode crer. O cabelo crescer, penteia por cima. Tipo um telhadinho de meia água, isso, assim. Isso, exatamente. Cara, é muito... Tem um documentário muito merda sobre... O documentário é muito bom, mas, galera, é um estilo de vida, né, ter esse penteado nos Estados Unidos, né? Não tô ligado, cara. Sério? Sério? Eu podia adotar, cara, eu sou careca. Tô ligado. Acho que eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer assim, eu adoto esse e você corta a mullet. O que que você acha? Pô, cara, você é casado, fera. Não posso fazer essa graça, não. A gente podia fazer um seriado, cara, pro YouTube, cara, onde eu e você somos dois parceiros policiais, tá ligado? Eu uso mullet e você usa Kerman. Isso. Tá certo. Um filme desse aí a gente faz, brother. Pois é, aí o filme ainda é bom que... Vai procurar o quê? O que estão procurando? Corpo? A menina? É, procurando a menina, né? Véspera de Natal, maluco puto. O cara tá com... Por isso que ele tá com refluxo. Porra, esse cachorro. Ah, é estresse, cara. É estresse e refluxo. A menina que deu a camisola lá pra Catifunda foi essa aí, cara. Com certeza. Ela faz a mesma estética, tá ligado? A única que parece um pouco mais nova é essa aí mesmo, a Jess, né? Pode crer. E a mais bem arrumadinha também. A roupa dela ali tá mais legal. Armado. Claro, né, cara? Latindo lá no fundo. Todo bando de homem armado, né, cara? É. Que isso? Meu santo Deus. Hã? Foi, cara. e manda ele tomar no cu. Liga pro diretor da faculdade. Pede mais 15 dias pra eu entregar o trabalho. E manda aqueles 50 reais que ele tá me devendo. E o DVD do Raça Negra. Senão eu vou deitar ele na porra. Aqui é polícia, porra. Tô cansado de todo mundo me esculachando nessa porra. É o cara da telefonia que não escuta a ligação. Porra, mó merda. Eu achando que é pra... Ninguém respeita essa merda. Porra, véspera. Véspera de Natal, o nego me resolve tocar fogo no puteiro da cidade assim, cara. Porra, eu tava muito puto. Caralho, meu refluxo que não... Pra dar um copo de leite aí, caralho. Tá, o cara tá nervosíssimo, estressadíssimo. Nossa, que... Essa deitou, né? Não, que tempo, né, cara? O padre do exorcista chegando. É, cara, eles estão imitando várias estéticas mesmo, né? Pode crer, não é? Eita porra! Olha lá, o cara destruiu o piano. Isso. Que não é dele, cara. Esqueleto cagou o piano inteiro aqui. Caralho, vai se fuder. Esquerdo macho. Mas não é ele, não. Não deve ser, não. Não, é cara. Muito óbvio que seja ele, muito óbvio. Ah, explicou. Aí, ó. Fala mal agora da montagem? Pô, mas ele ligou do parque outra hora, né? Também não dá pra ser perfeito, né, irmão? Isso aí é fantasia, isso aí é Hollywood. É Hollywood. Tá ligado? Isso aí é efeito especial. Exatamente. Isso é efeito especial. Felipe Gringo. Caralho. E como é que ele não escuta? Cara... É, porque ele tá ali no mesmo ambiente, é? Né, cara? Será? Caralho, o cara estressadíssimo ali, né, cara? Não, ele já trabalha nesse ambiente... Nesse ambiente insalubre não, total, caralho, né, cara? Maluco. Em nenhum momento o cara consegue descansar, não dá pra ele ler um livro, não dá pra fazer nada. O cara não consegue fumar um cigarro. Não. Se bem que nessa época aí, nego fumar cigarro aí, né, cara? Achou. Pega a botina do cara, mano. Que os policiais sabem que o cara ligou? Porque o telefone toca lá na delegacia também. Mas tá tocando no rádio. Ó. Ah, provavelmente o polícia mandou um... Atenção, todas as unidades. Não, tá tocando no rádio, cara. Eu tô ligado, cara. Não faz sentido nenhum, cara. Tá no Bluetooth do carro. Que porra é essa, meu irmão? Que é a mulher. Fala que tu não pagou a conta. Olha aí, cara. Droga. Ó. Mataram o cara. Aí seja. Nossa! Que efeito escroto, meu irmão. Cara, o cara tinha hepatite, né? Quer dizer, ficou de rosa. Leishmaniose, tá ligado? O cara morreu de leishmaniose. Não foi morreu. Ele não morreu de. Tá ligado? Leishmania? Que abriu um buracão assim na carne e tal. O cara morreu disso, ele não morreu de morte, não, tá ligado? Foi só coincidência. Foi só uma coincidência. Uma coincidência, o cara morreu. O cara tá fazendo dobrando, né? Natal, mas ele tinha que estar em casa cuidando. Estados Unidos é foda, né, cara? Tu não tem sistema de saúde de graça, as pessoas sabem disso. E aí o cara tá dobrando Natal com insalubridade, né, cara? Tipo, o cara... Exatamente. É preciso salientar que o SUS é uma proposta muito ousada. É. Né? E o meu vizinho acabou de ligar a furadeira dele de novo. Caralho, 11 horas da noite. Liga lá pra ele e fala, eu vou te chupar. Cadê o bebê, cara? Ó, tá escutando? Caralho. Caralho, que filme ruim. Corre. Corre que elas já azedaram já. Imagina... no porco. Ah, brother. Imagina se o Samango liga na tua casa e fala, Orlando, sério, não pergunta. Sai da tua casa agora. Não, eu nem ia esperar ele. Orlando, não pergunta, já tinha saído embora. Exatamente, você fala, é da polícia, você já tinha saído fora. Nossa, cara. Pega a tupi e vaza, Orlando. Nossa. Eu. Só imagino, tipo assim, daí a câmera filmando a tua casa de fora, assim, e a janela explodindo e você caindo com a tupi no colo, assim, no chão. Cara, ainda bem, eu tô muito chapado pra ficar pensando nisso agora, mas porra. Ela vai investigar, óbvio. É, mas, porra, mas tem um cara que azedou uns 30 e uma menina sozinha vai... Ah, velho, vai se fuder. Já, Elvis. Porteira do esquisito hoje tá lotada. Nossa. Será que quando eles terminaram essa cena dela gritando na porta, o nego falou assim, pô, arrebentou a cena, ficou muito foda. Um belo Todo mundo aplaudiu no final, tá ligado? Todo mundo aplaudiu, falou, porra, parabéns. Muito boa essa cena, cara. Arrebentou, tá arrebentou hoje. O diretor orgulhosaço, assim. Não. Todos os figurantes chorando em volta, tá ligado? É, o diretor, porra, pessoal do direção de elenco, porra, se congratulando, porra, tá vendo? Falei que ia dar certo. Essa menina, tá ligado? Ela fez Romeu e Julieta, a versão clássica do Romeu e Julieta, que passava na sessão da tarde. Porra, pode crer, pode crer. Versão clássica da nossa infância. Pode crer mesmo. Ela era a Julieta. Caralho, até onde a pessoa desce, né, brother? Cara, que eu acho que Romeu e Julieta é posterior a esse filme, né? Não, anterior, ela era bem mais nova no Romeu e Julieta. Cara, é bom. Cara, a gente nunca vai saber, né? Romeu e Julieta. Que ela tinha 40 anos e fazia uma menina de 16. Não, mas eu acho que Romeu e Julieta é de 60 e pouco. Caralho, 70. Será, brother? É, se Romeu e Julieta é 68, 70, por aí, vê aí. Posto contigo. O cara tem uma memória boa pra essas porra. Caralho, de 68, mano. Desculpa aí, hein. Não, tá desculpado, mas... Desculpa aí, hein. Porra. Cara. Como que é o nome dessa atriz, você lembra? Que é a primeira que aparece, né? Eu esqueci o nome dela. Vê se ela não fez negócio de Star Wars, assim. Caralho, aquele zoião estralado ali, olho mano. Olho vermelho. Pega que ele tem o símbolo da Aliança Rebelde no olho ali. Meu Deus do céu. E ela não consegue ver ele. Graças a Deus tá acabando, cara. Caralho, o cara tá descontroladíssimo, né, cara? Imagina o cara dublando isso. Sozinho. E o diretor de dublagem falou assim: pô, arrebentou, hein? Muito bom, muito bom. Diretor de dublagem só no ponto eletrônico, vai lá, malandro. Isso. Chegou a conta da Nextel. Décimo terceiro do TNC no trabalho com o CLT. Fudeu. Ele botou pra fora toda a repressão, né, cara, que ele tava sentindo, dublador. Esse dublador é muito bom, tu viu que ele fez várias vozes ao longo do... Ele fez voz de mulher, ele fez voz de... Quase todas, né? Pato Donald, mulher, tá ligado? Felipe Gringo. Pato Donald. Pato Donald. Cara, é muito louco, né? Porque eles não conseguem se decidir, que lembrando do primeiro diálogo, se eles vão investir na putaria ou se eles vão pra... Vão ficar... Pro terror, não, né? pra dublagem boba. Porque, por exemplo, na hora que o cara fala assim, eu vou lamber o seu clitóris, lamber o seu clitóris, né? Aquela parada. Tipo, o cara deve ter falado pussy, né? Tipo, vou lamber sua buceta. Sim. E tal. Pode crer. E aí botaram clitóris, tá ligado? Aí a mulher grita assim, seu filho da mãe, saca? Nela grita, seu filho da mãe! Cara. Ninguém diria isso. Mas... Caralho, seu filho da mãe é foda, cara. Um cara tarado te ligando e falando, vou lamber seu clitóris e a mulher, seu filho da mãe. Ó, o cara mímico. Pode crer. O cara tá fazendo uma pantomima ali. Isso. O cara mete a cara com a cara toda pintada, tá ligado? Branca, batonzinho e uma boina. Camisetinha listrada horizontal. Assim. Ele fala assim, agora meu sonho é esse. Eu não quero mais ser músico, eu quero ser mímico. Cara... Meu pai não me aceita enquanto mímico. Eu tenho que matar todos. Cara, a gente ia resolver esse filme. Nossa versão desse filme vai ser essa. Só do cara ser mímico e o padre falar assim, você tem que ser músico. E agora? É ele ou não, cara? Não, não é ele, não. Muito óbvio. Vai tomar uma facada esse filho da mãe agora? E pra aumentar a tragédia, ela vai matar ele, quer ver? Aí ela não viu. O cara tava com a mão toda fodida, cheia de sangue, o maluco. Eita porra! Não, aí ele também tá exagerando, né? Ah, mas tipo assim, vai que o cara tá ligado que tem um assassino ali, a namorada dele tá ali, o cara ele... mete a bicuda. Não, não, ele não tá ligado nisso não, cara. Ele quer falar, ele quer encontrar ela pra falar pra ela não matar o bebê. Não, tira. Não matar o bebê. Não matar o bebê. Ó. Essas aproximações, esse momento de approach de filme de terror é muito louco, né? Você ninguém vai ficar perguntando, é você? Você tá aí? É você mesmo? Não, né, cara? Não. Tipo assim, Jesse, é você? Alguma voz vai falar, não, é o outro gato. É isso. Não, né, cara? Agora que ele vai tomar uma notaço. Por que não respondeu? Ela matou ele. Pegou esse corte, mano? Porra! Ela matou ele. Ó, morreu de... Leishmaniose, caralho! Leishmaniose, é uma praga! E eles entraram pra onde o cara entrou. O Hein, Barba? Não sei, Bruno. Não sou polícia, cara. Não entendo essas fitas. Como diz o Safato lá, né? Inteligência da polícia militar é um contrassenso de termos, né? Isso aí tá no... Quem falava isso é o Groucho Marx. Ah, é? Uhum. Inteligência militar é uma contradição. Caraca, esse sangue aí. Outro. Muito bom. Sai pelo olho. Ela, como é que ela matou esse cara? O que aconteceu? Ele morreu de mortalidade interna. Ah, é que ela tava... Não, ela tava com o bagulho... Com aquele bagulho da lareira na mão lá, cara. Não, não. Ok, mas... Pra sair sangue no canto do olho dele, cara? É. Às vezes quem? A mulher Pera. Manja... Olha essa voz. Tem o namorado da menina que morreu, tá aí. Eita. Caraca, é uma casa mãe Joana essa cena do crime, né? Sim, pode crer. O pai da menina, o namorado da menina... Não, tem até vendedor de Trident lá, tá ligado? E não vão levar a menina pro hospital. Oh, não, não. Olha o Huawei que tá lá fora e o PM vai lá dar o esculacho, quer ver? Ninguém vai respeitar. É tomar um tiro de chumbi na bunda ainda. A galera, porra... Vendedor de Trident, tem vendedor de Trident aí, cara. E o cara morreu. Agora que morreu a outra menina. A filha dele, foda-se. Ele tá em choque. Do nada, caralho. Cena sem sentido nenhum, cara. Essa mulher, ó, perceba que ela ficou sozinha, brother. Não, então eles fizeram isso pra tirar ela do o cara do quarto, né? Caraca, o vendedor de trailer, tá ligado? Esse é você, tá ligado? Fazendo a dublagem. Qual o problema com esse cara? Não, é o vendedor de trailer, tipo, mandou mensagem de ser preso. Cara, largaram a menina. Caralho, essa polícia dessa cidade é muito ruim, cara. O cara. O sargento refluxo é muito merda, cara. A nigga chegou assim. O cara tá mal, né, cara? Não. O cara tá aquela azia, azia fudida. Nada, né, sabe o que ele tá fazendo? A real é que ele tá querendo meter pra ser demitido, tá ligado? Aí ele tá fazendo tudo errado. Pode crer. Aí ele vai chegar lá e fala assim, ih, cara, deixaram a menina sozinha lá, cara. O cara cena do crime, embora, cara. Cena do crime, tá ligado? Assim, não tem ninguém vola, não tem nada, não tem ninguém fazendo perícia, porra nenhuma. Tiraram os corpos, já levaram pro necrotério, porra. Tipo, botaram tudo na caçamba de um caminhão e levaram. Não, mas é exatamente isso, cara. Nossa, cara, não vasculharam a casa, tá ligado? Não deram uma geral, né? Porque teoricamente o assassino tá morto, né, cara? Acho que essa é a ideia, tá ligado? Porra, mas a primeira coisa que você faz, você vai dar uma geral pra ver se... Não, você faz, né, cara? A polícia não, né, cara? A polícia... Ó aí, ó. Olha lá. Porque tem dois corpos faltando, cara. Tá ligado? Da governanta. Sim. E da outra menina, a primeira que morreu. A primeira que morreu e a catifunda lá, né? Essa cena é sinistra. Se eu fosse... Eu pequeno teria me cagado de medo vendo isso. Eu também. Tenho que concordar contigo. Vem cá, Tupi. Se eu tivesse vindo... Fica só pertinho aqui de mim, aqui, Tupi. Me abraça, Tupi. Vendo essa cena no escuro como eu tô aqui, cara. Eu também. Com fone de ouvido, tá foda, cara. Pena que todo o resto do filme é uma merda. E elas não apodrecem, não? Não tem... É que foi, tipo, sei lá, 2 dias num frio intenso, né, cara? Evidenciaram bastante, tava frio pra caralho, botaram até um casacão absurdo no, beleza, no boy lá. Mas, então, aí fica eu, né, a polícia tem 2 copos faltando e o assassino tava fazendo as ligações de dentro da casa. Ou seja, a chance dele estar escondendo os corpos dentro da casa, né? Porra, é... Bem grande, acho. É absoluta, não é grande, é absoluta. Uma menina tá faltando e a Catifunda, teoricamente, foi pra casa da irmã, né? Mas ligaram lá pra irmã, né? Não, e todo mundo foi embora. Só ficou pro PM ali na frente, aí, fumando cigarro dele. Só ficou o zelador, né? É por isso que o cachorro tá latindo o tempo inteiro. O cachorro tá dando a visão, tá ligado? O cara tá lá, seu escuto, tá lá. Ninguém tá nem aí. Presta atenção. Olha lá, olha lá, olha lá. Rodou. Foda-se. Olivia Hussey. Pode crer. É Jazz. Margot Kidder. John Saxon, que eu acho que é o cara lá, né? John Saxon é o cara que fez o Operação Dragão. É, Olivia Hussey mesmo é a menina que fez Romeo e Julieta, como você tinha dito. Ah, rapaz, tô falando, cara. Minha memória é pra essas porra. E aí, cara? Qual que é a tua... Cara, Sound Edition. Ken... Helen Hay, cara. É sobrinho. É o sobrinho da mulher do diretor, tá ligado? Que porra, meu Deus. Minha esposa tem um sobrinho que mexe com essas coisas. Tem um garoto bom lá. Mas, é teu parente de novo? Não, não é meu parente, não. É sobrinho da minha esposa. Ele manja tudo de internet. A gente precisa de fazer as coisas assim. É o tipo do cara que liga pro sobrinho e fala: e aí, filhão? Só nos computers. A internet veio mesmo pra ficar. Vai pegar esse negócio de internet. Mas e aí, Orlando, o que você me diz, cara? Cara, esse filme... Opa, mudou o som, hein? É. Pausou. Só porque eu falei mal. Flow, acabou. Vamos assistir Dupla Identidade? Não. Aqui passou Babá Diabólica. E aí, cara, quais são as suas observações aí? Olha, eu achei o filme, ele... peca em alguns momentos pela... Em alguns momentos. Em alguns momentos ele peca feio, ele é rude. É, por exemplo, a diegese do filme não é bem construída, a suspensão, né, tipo, da descrença não, em alguns momentos fica bem difícil. Não. Em um momento é possível acreditar que aquilo tá acontecendo de verdade. Por exemplo, a questão do Viva Voz, tem Viva Voz, né? Não tem Viva Voz em 74. Isso. Mas a atuação boa da menina lá do Romeo e Julieta, gostei da atuação dela, firme, aquela cena... aquela cena que ela tá gritando na porta de casa, desesperada. Não, boa é aquela cena que ela tá vendo o coral de criancinha lá. Que dá pra você ler nos olhos dela o desespero e falar: caralho, por que eu assinei essa porra desse contrato? Não, ela tá pensando assim, cara, que ela tá pagando as contas no mês ali, cara, entendeu? Mas tá só... Pode crer. Ela é tipo uma. É pelo dinheiro, exatamente. Ela tem Não precisa pôr meu nome, não. É isso. Ela tá com a cara de pessoa que pega o ônibus de manhã cedo, tá ligado? Pode quarta-feira cedo, aquele olho lotado, aquela lata de sardinha. Aquele calor do caralho. Ela tá pensando no fim de semana ali. Eu tenho algumas observações, assim, né, cara? A construção, né? A engenharia de som ali é. Mas é dublado, né? É tipo. É fúnebre. Não, é fúnebre. Essa é a palavra, cara. Qualquer pessoa que tenha qualquer. Uma pessoa que já ouviu um disco do. Sei lá. Qualquer disco bom, ele vai falar: cara, por que vocês fizeram isso? A fotografia é assustadora em alguns momentos, né, cara? É, mas é muito brega. Mas muito brega. É brega pra... Não, mas aquela tem que pensar que o filme é de 74, bom, né, brother? Tem que dar uma... Mas tinha muita coisa de 74 ali, cara, que era bem melhor, né? Então, mas é que você tem que ver também, cara, que é um filme B baratíssimo de 74. Não é uma superprodução de 74. Verdade. Mas ainda assim, muito complexo. Assim, mas o filme ele tem todo um subplot interessante, né? Que é o machismo, a denúncia do machismo, né? Sim, não, mas é do começo ao fim. É, cara. Os homens são todos os babacas, né? Tipo, lutando... Não tem nenhum cara legal ali, né, cara? Não, nenhum. O melhor é o cara que morreu de leishmaniose. Que não falou nada, exatamente. Só apareceu morto. Porque, assim, o namorado, né, não respeita a decisão da mulher lá. Da menina. Da Jess. Uh-huh. Da Jess. Uhum. Ele não respeita a decisão dela de abortar. E fica o tempo inteiro lá bancando o nascituro. Pagando de evangélico. Isso, né? Total. Não, machuque o bebê, nosso bebê, não tirei como se fosse uma verruga. Essas coisas, papo merda. Esquerdo macho pra caralho. né? Você só pensa em você, saca? Tipo. E começou nesse joguinho, né, pra maltratar ela. É, entendeu? Tipo, cara, e eu assim, eu acho que é um filme que apresenta uma bela denúncia, assim. Tirando todos os pormenores, todos os problemas. Não, tirando todos os problemas, tirando todos os problemas, é um filme excelente, cara. Exatamente, tirando tudo o resto. E você tá ligado que fizeram um remake desse filme, né? Caralho, por quê, cara? É, procura. Sabe por quê? Pra gente fazer o segundo episódio desse programa. Não, sacanagem. Não. Enfim, Orlando, muito bom assistir filme com você, cara. Fechou, vamos fazer. Faltou a pipoca. Fazer uma vez por mês isso aí. Pô, uma vez por mês você tá me querendo me fuder, né, cara? Basin Experience. Depois a gente vai assistir filmes melhores, cara. Beleza, então. Orlando, vamos ficar. Cara, deixa eu só fazer uma pergunta. Você vai conseguir dormir bem agora, cara? Ou você vai ficar ouvindo lá? Orlando! Não, tranquilo. Vou te pegar. A Tupi tá do meu lado, tô de boa. Tô aqui, minha Tupi tá aqui do meu lado e ainda tem que trabalhar. Tupi guerreira. A casa tá toda acesa. A conta vai vir altíssima da Light. Mas pelo menos. Mas não tô com medo nenhum. Mas pelo menos o esquerdo macho não vai te matar, né? Não, cara? Tô com problema nenhum. Não tenho medo nenhum, mas a casa tá toda acesa. Você já tá. Beijo, Feliz Natal pra todas as crianças, pra todos os vovós, pra todas as vovós, pra todos os tio, pra todos os papais, pra todas as mamães. Um Feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos lá. Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Canta mais uma parte que eu não lembro essa parte. Deixa eu cantar mais uma maravilha fazendo só pra sentir o seu sangue onde que Jesus me deu. Quando criança só pensa assim, vai ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado vai morrer. Era o terror da cercania onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as galinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia medo que era medo diferente e sentia que aquilo ali não era seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, isso era próprio, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, os 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, de que ele não é suportável da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar a resposta e comprou uma passagem e foi direto a Salvador. Lá chegando, foi tomar um cafezinho e encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem, mas não foi salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, e aqui é o lugar melhor no ar. Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, vendo as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. A madeira, aprendi de carteiro, ganhava sempre com medo de trabatinga. Nessa santeria, mas olha, na cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um rato bastante pro seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que um negócio ele ia começar. Em Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava nem pra se alimentar. Eu via 7 horas no noticiário que dizia que o seu primo ia me ajudar, mas ele não queria mais conversa e decidiu como o Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez o plano santo sem ser crucificado, a fundação foi começar. Logo, os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho bom aí. E João Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos que apitava a norte e ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sob uma má influência, dos bandinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro Uber, ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora o Santo Cristo era bandido do CMD e terminou no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu uma menina e estourou seus pecados, ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela, o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, o carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, você que eu vou te amar, eu confio um filho com você, eu quero ter. O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão e ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta de João. Eu não vou ganhar um coração de criança, eu não faço não. Eu não vou ter o seu negócio para as estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão. E a minha Deus, você não sai da minha casa, nunca tem como ter esses acidentes de peão. Mas antes de sair com mais uma mulher, eu quero ver se você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como cão. Não, é que o Santo Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se bebedou no meio da bebida, ele descobriu que tinha algo trabalhando nesse lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planotina. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma Manchester 22, o Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que o Jeremias começa a se ligar. O Jeremias não foi a ser vergonha, o vale do arco foi e fez todo mundo dançar. Desvirginava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou embora, vou ver Maria Anunciada, tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou e pro inverno ele foi pela segunda vez. Com Maria Luz Jeremias casou, e um filho dela ele fez. Cristo era suave por dentro, então Jeremias quando ela lhe chamou. Amanhã às 2 horas, serão de frente a hoje, 14 horas, pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas que eu acabo mesmo com você, seu pouco traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina façada que jurei o meu amor. No sábado, então, às 2 horas, Santo Corpo sem demora foi lá sentar assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo começou a ser, a sorrir. Sentindo o sangue na garganta, João olhou para as bandeirinhas e o povo aplaudiu. E olhou para o sorveteiro e para a câmera, e a gente da TV que filmava tudo ali. Se lembrou de quando era uma criança e de tudo que vivera até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança, já via a cruz vira, assim, estou aqui. E nisso passou seus olhos, e então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela trazia um chapéu 22, arma que seu primo Pablo lhe deu. Tá nessa última parte que o Vinícius colocou. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é e não atirou pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo com Manchester 22, Santo Cristo com bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois, não vem junto com João, se aproveitou. E o povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília anunciar você. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz.